para enfrentar. Sinto em mim a força aumentar nesta nova aventura. Tudo ou nada, o que virá, e ao meu lado quem lutará. A batalha vai ser dura. Sempre resistir, tentar não cair, lado a lado novas forças conquistar. Neste multiverso, o meu universo é o mais forte, vou poder voar. Universo a defender, neste torneio do poder, eu vou lutar, talvez quebrar, mas sei que não vou desistir. O meu futuro conquistarei, vai ser mais fácil do que eu pensei. Basta querer, eu vou vencer, e o impossível conseguir. Porque isto é Dragon Ball Super, e até o Zeno vou surpreender. Levar a felicidade e o amor a toda a gente! Adriane! O uivo selvagem! O rugido do amor! Kakuza! Com sonhos e magia, um golpe de amor! O destino dos universos está em jogo no Torneio do Poder. As guerreiras do amor lançaram os seus golpes doces e inebriantes, seduzindo os adversários. Tu interrompeste a nossa transformação e eu vou vingar-me! O 17 defrontou a Kakuza. Enquanto a Kakuza desferia ataques agressivos, o 17 resistiu calmamente. Tenho aprendido umas coisas com o teu estilo. Fico-te agradecido por isso. O 17 conseguiu derrotar Kakuza, uma das guerreiras do amor que foi eliminada. Além de teres interrompido a nossa transformação, ainda derrotas a Vizcal e a Kakuza. Eu nunca te irei perdoar! Uma donzela em fúria! Son Gohan é implacável. O confronto com o Universo 10. Eu sou o Cyborg número 17. Afinal, parece que este rapaz fala. E pelos vistos tem um sentido do humor muito mais refinado. Guerreira do amor, Ribriane, para o Universo 7 poder sobreviver, eu vou ter de derrotar-te de uma vez por todas. Mas isso não vai acontecer. Porque enquanto o meu amor não desvanecer, eu vou proteger a felicidade do Universo. Então tudo se resume à minha vontade contra o teu amor. Muito bem, vamos ver qual deles é mais forte. Estou à tua espera. Eu, a Ribriane, vou mostrar-te todo o meu poder. Realmente tens uma grande técnica. Eu não preciso de elogios do Guerreiro das Trevas! Como é que vocês se atrevem a derrotar a Kakuza? Eu não vos vou perdoar, Universo 7! Mas que raio é que ele está a fazer? Um ataque cheio de simulações? Isto é um problema e dos grandes. A vingança da donzela? Isto é demasiado bonito. Já vais ver. Punho-lhe a China. Tu não tens para onde fugir. Está na hora de receberes a minha vingança pela cacunza. Punho a China! Aquele idiota baixou completamente a guarda. Sintam as presas de uma bela donzela. Isto foi um grande ataque direto. Eu consegui. O quê? Achei que devia ajudar. Fiz mal? Não, não. Eu estou bem, obrigado. Como é que tu te atreves a ignorar uma donzela? Peço imensa desculpa. Eu já estou a ficar muito habituado ao teu grito de luta. Atrás de ti. O quê? Pelos vistos, tem um sentido de humor muito mais refinado. Ele conseguiu bloquear o caminho de fuga. Percebe que o teu estilo de combate já me ensinou algumas coisinhas. Son Goku, do Universo 7. Ele é forte. Rosie, ele magoou-te? Não, não magoou, Ribriana. Vais ter de passar por cima de mim. Poupávamos o trabalho se saltassem as duas para fora da arena. As nossas donzelas. Mas que luta impressionante. Queridas donzelas, é melhor retirarmo-nos. Hã? Teletransporte. Sim, sim, sim. É um Yardratiano do Universo 2. Por agora não podemos fazer mais nada. Para onde vamos? 17. É melhor não irmos atrás delas. Então vê lá se tens mais cuidado. Eu vou ter. Raios para o Son Goku, que não é capaz de terminar um trabalho. Mas tu só te preocupas com o Son Goku. O quê? Não te devias preocupar com os outros guerreiros? Vamos lá, Botamo. Deixem comigo. Só faltava mais esta. Tínhamos de encontrar o Botamo, que chatice. Ah, Satã, deixa-te disso, que eu trato dele. Ok, está bem. É tudo teu. Então vamos lá despachar isto. Como quem é? Mostra-me o que vales. Eu prometo ser meiguinho. Não sei se estás a ver. Não fez nenhuma escosta. Tu sabes que o Botam não sofre danos, mas não perde a sua energia. Como é que vais atacar Son Goku? O que é que estás a fazer, rapaz? Com essa velocidade vais perder toda a energia a atacar! Vá, continua, Botam. Mas que azar, Bills! Vais perder mais um grande guerreiro! Oh, Olá, Satan. Então, estás interessado no combate do teu filho? Claro. O que é que achas? Vai ser fácil. Eu falei-lhe sobre o combate em que tive de enfrentar o Bottomoon. De certeza que o Song Gohan pensou numa forma de lidar com ele, Satan. Tens razão. Eu vou começar a lutar agora. Yes! Ele está a levantá-lo! Ei, raios! Os meus pés! Eu não consigo tocar no chão! Ai, idiota! Faz qualquer coisa, vais acabar por sair da arena se não atacares! Tens de atacar! Não consigo acertar! Sai daí! Faz alguma coisa! Eu não consigo! Eu vou acabar contigo! Aqueles que confiam demasiado nas suas capacidades nunca me irão derrotar. Maldito! Volmaque comigo! Ei, que ele baixou a guarda! O Bottom do Universo 6 acaba de ser eliminado. Desliza, desliza! Bottom-o, Bottom-o! Bum! O Bottom está eliminado! Seu patocha desajeitado! Como é que te deixaste enganar? Explica-me! Desculpa. Parece que eu já não tenho mais nada a dizer. Este é que é o nosso Song Gohan. Bom, tem de ir à procura de mais um adversário. Son Goku, presta mais atenção. Sim, sim, eu sei. Mas que luta impressionante. Guerreiro do Universo 7. O meu nome é Obuni e eu sou o Guerreiro do Universo 10. E eu sou o Robalt. Tu pareces um guerreiro digno de lutar contra mim. Desafio-te. E tu podes enfrentar-me. E por que não? Não metes as mãos na esperança do Universo 2. Donzelas, o amor e a esperança nunca irão morrer. Sim, meu querido Gimese. Jill Cole, do Universo 10, foi eliminado. Vamos! Oh! Opa, perdemos outro. Acho melhor aceitarmos o nosso destino. Não, ainda nos restam dois guerreiros. Obuni, Robalt, vocês são a última esperança. Ora, ora, nós já perdemos 8 companheiros. Descansa, não tens nada com que te preocupar, Deus Romshi. Nós vamos proteger o Universo 10. Estamos a contar convosco! Será que o Son Gohan vai superar este adversário? Aqui vou eu! A boss de luta não demonstra qualquer fraqueza. Tenho de ser cuidadoso. Consegues defender-te? Afinal, eu tinha razão. Eu estava à espera de um guerreiro como tu. Já vais ver! Eu consigo senti-lo, mas não o encontro. Son Gohan! Afinal, ainda há esperança. Vamos, ó Buni, contamos contigo. Então, não tinha já aceito o seu destino? Eu aceitei, mas agora que a vitória parece possível, estou a dar mais valor à vida. Ora, ora, que este combate não vai ser nada fácil. O Song Oan não está apenas a usar a visão. Inconscientemente, ele baseia os seus movimentos na energia que consegue sentir no corpo do seu adversário. O Obuni consegue movimentar essa energia separando-a dos ataques, o que impede que os adversários consigam ler os movimentos. Então ele consegue controlar a energia interna para simular um ataque. Pode parecer simples à primeira vista, mas é uma utilização secreta da energia. Secreta? Ai, ai! Parece que não podemos subestimar o Universo 10. Já estás desesperado? Não é com isso que me vais acertar. O que eu queria mesmo era impedir que conseguisse escapar. Desaparece! Regras são regras e tu vais ter de sair. O Robalto do Universo 10 acabou de ser eliminado também. Desliza, desliza. Então, Robalto! Eu peço desculpa, Goazo. Então, enquanto tivermos o Obuni na arena, tenho a certeza de que vamos ganhar. O filho do Son Goku está a levar uma tareia. Será que ele vai perder? Vamos! Vais lutar até ao fim, é isso que faz um verdadeiro guerreiro. Vamos lá! Verdadeiro guerreiro, agora apanhei-te. Ele está a deixar-se atacar para perceber os movimentos do adversário. Pois, mas dessa forma, sempre que ele for atingido, vai sofrer alguns danos e assim não vai aguentar muito tempo. O adversário não vai mudar de ataque mesmo sabendo que há um contra-ataque. Vai ser mesmo até à última. Raios, tu não podes perder, miúdo do Son Goku. Tu estás a ser um grande desafio. Como é que te chamas? Eu sou o Son Gohan do Universo 7. Son Gohan? Estou muito agradecido por te ter conhecido. Mas eu carrego o destino do Universo 10 comigo e tenho de proteger os meus. Eles estão a contar comigo para isso. Os ataques do Son Gohan estão a acertar em cheio. O adversário gastou demasiada energia nas simulações dos ataques. Opa! Ele foi derrotado! O Obuni do Universo 10 foi eliminado. Desliza, desliza! Obuni! Universo 10 foi derrotado! Todos os guerreiros do Universo 10 foram eliminados. Foi uma derrota completa. Então, sendo assim, o Universo 10 será agora totalmente destruído! Obuni, eu sei que tu tentaste. Thank you. Universo 10! Adeus! Oh, Ramchi! Vamos. Sim, vamos. A seguir ao Universo 9, também o Universo 10 encontrou o seu fim. Com a sobrevivência em jogo, o Torneio do Poder está cada vez mais intenso. E o combate entre os guerreiros mais fortes está prestes a começar. Qual será o destino de Son Goku e dos amigos do Universo 7? Restam 37 minutos para terminar o torneio. Son Goku, o Universo 11 não está para meias medidas. Um guerreiro junta-se a Dispo, o super guerreiro da velocidade, num ataque sem precedentes contra o Hit. Enna é um inimigo poderoso. Parece-me que eu e o Hit vamos ter de juntar forças desta vez. Vamos, Hit! No próximo episódio de Dragon Ball Super, um combate transcendente à velocidade da luz. Son Goku e Hit juntam forças. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.